Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e como sempre procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Se ouvir música já é uma coisa boa, quando a gente pode ouvir e compartilhar a boa música é muito melhor. E é para isso então que eu chamo você nessa próxima hora, para ficarmos juntos ouvindo a boa música e com certeza relembrando bons momentos que essas músicas trarão, porque a música tem essa magia, né? Ela nos remete a tempos idos, as lembranças, às vezes um pouco sofridas, às vezes não, mas passadas, né? Então vamos agora deixar nosso espírito falar mais alto, a emoção falar mais alto e ficar da melhor forma possível, relaxar e curtir essa próxima hora. No programa de hoje, além daquele desfile tradicional da MPB, vamos ter o nosso Escolha Sua Música, com mais três músicas que eu tenho certeza que você vai ficar em dúvida de qual escolher. Para você entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. Começando o desfile do nosso repertório hoje, vamos ouvir a voz bonita da divina Elisete Cardoso cantando de Ari Barroso, Pra Machucar Meu Coração. Está fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Está fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou.

Ouvimos com Gilberto Gil, Meio de Campo, composição do Gilberto Gil. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Se você quiser fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar o arquivo anexo ao seu e-mail. Também você pode sugerir aquele repertório, fazer aquela listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você com aquele repertório que você mais gosta. Você manda pra gente e vamos então compartilhar esse seu gosto musical com os nossos amigos. Para isso tudo, bate-papo musical 1@gmail.com. João Nogueira canta Maria Rita, composição Luiz Grande. Andará, por onde andará Maria Rita, que andava gingando com laço de fita? Por quem tenho grande admiração, é que eu preciso saber onde anda essa pequena, dos olhos redondos, da pele morena, que é para acalmar meu coração. Agora eu chego no samba, meu peito se agita, porque sente a falta de Maria Rita, cabrocha bonita, corpo escultural. Por isso eu preciso saber qual o seu paradeiro, bem antes que chegue o mês de fevereiro. Sem ela pra mim não vai ter carnaval. Por onde andará? Por onde andará Maria Rita, que andava gingando com laço de fita? Por quem tenho grande admiração, é que eu preciso saber onde anda essa pequena, dos olhos redondos, da pele morena, que é para acalmar meu coração. Agora eu chego no samba, meu peito se agita, porque sente a falta de Maria Rita, cabrocha bonita, corpo escultural. Por isso eu preciso saber qual o seu paradeiro, bem antes que chegue o mês de fevereiro. Sem ela pra mim não vai ter carnaval. Por onde andará? Por onde andará Maria Rita, que andava gingando com laço de fita? Por quem tenho grande admiração, é que eu preciso saber onde anda essa pequena, dos olhos redondos, da pele morena, que é para acalmar meu coração. Por onde andará? Por onde andará Maria Rita, que andava gingando com laço de fita? Por quem tenho grande admiração, é que eu preciso saber onde anda essa pequena, dos olhos redondos, da pele morena, que é para acalmar meu coração. Andará. Ouvimos do Luiz Grande com o João Nogueira, Maria Rita. Na sequência, Baby Consuelo, é hoje Baby do Brasil, a época Baby Consuelo, dela e Pepeu Gomes, que delícia. Thank you.

carimbo teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar, pode apertar a gravata, vai te enforcar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Vê se não dorme no ponto, reúne as economias, perde os dois pontos no ponto da loteria. Passo domingo no mangue, segunda-feira vazia, ganhar no banco de sangue pra mais um dia. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião, não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro tenta pensar, vai renovar teu seguro, vai caducar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Passo domingo sozinho, segunda-feira desgraça, sem pai nem mãe nem vizinho, em plena praça. Vai terminar moribundo, com um pouco de paciência, no fim da fila do fundo da previdência. Parte tranquilo, ó irmão, descansa na paz de Deus, deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar pra botar outro malandro no teu lugar. Vai te entregar, vai te estragar, vai te enforcar, vai caducar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Vagabundo. Ouvimos na belíssima interpretação do MPB4 a canção do Chico Buarque, Vai Trabalhar, Vagabundo. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação comigo, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais e também a sua sugestão para o especial do mês, sua listinha de 14 a 15 músicas para o especial do mês, bem como a resposta do nosso Escolha Sua Música, que daqui a pouquinho vamos conhecer quais as três músicas para você escolher para ouvir na íntegra no próximo programa, bem como conhecer o resultado das músicas da semana passada, né? De Nelson Ângelo, Milton Nascimento vai cantar Fazenda. Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo e o esquecer era tão normal que o tempo parava e a meninada respirava o vento até virar noite. Sede de viver tudo e o esquecer era tão normal que o tempo parava. Tinha sabiá, tinha laranjeira, tinha manga rosa, tinha o sol da manhã. Varanda, chip na estrada e o coração. coração. Escolha a sua música. Perco o juízo e te telefono. E se for preciso, até vou aí. É, e nossa escolha, sua música. Vamos lá com mais três músicas, com certeza, também difíceis, né? Pra você escolher páreo duro, vamos lá. Primeira música é com os Paralamas do Sucesso, Romance Ideal. Música 2, Kátia, Lembranças. E música 3, Alcione, Qualquer Dia Desses. Então, escolha aquela que você quer ouvir na íntegra e mande pelo bate-papo musical 1@gmail.com para mim, né? E uma mais votada volta na semana que vem. E no programa passado, as três músicas que ficaram para votação foram Oswaldo Montenegro, Agonia, Zizi Posse, O Amor Vem para Cada Um, e a campeã, aquela que teve maior número de votos, foi a canção do Geraldo Azevedo, Dona da Minha Cabeça. Composição é do Geraldo Azevedo e do Fausto Nilo, que vamos ouvir agora na íntegra.

Ouvimos na interpretação da Gal Costa a canção do Caetano Veloso Como 2 e 2. É belíssima a gravação também, né? Bonito arranjo. Vanusa canta do João Bosco e do Aldir Blanc, Amigos Novos e Antigos. Chama atenção para a belíssima, para a fantástica interpretação da Vanusa para essa canção. Ouvimos com a Vanusa do João Bosco e Aldir Blanc, Amigos Novos e Antigos. Como eu falei, linda a interpretação, muito sóbria a interpretação da Vanusa para essa canção. Chico Buarque canta dele, Carolina. Olhos fundos guarda tanta dor, a dor de todo esse mundo. Eu já lhe expliquei que não vai dar, seu pranto não vai nada ajudar. Eu já convidei para dançar, é hora, já sei, de aproveitar. Lá fora, amor, uma rosa nasceu, todo mundo sambou, uma estrela caiu. Eu bem te mostrei sorrindo pela janela, ai que lindo, mas Carolina não viu. Olhos tristes guarda tanto amor, o amor que já não existe. Eu bem que avisei, vai acabar. De tudo lhe dei para citar. Mil versos cantei pra lhe agradar. Agora não sei como explicar. Lá fora, amor, uma rosa morreu. Uma festa acabou. Nosso barco partiu. Eu bem que mostrei a ela. O tempo passou na janela e só Carolina não viu. Eu bem que mostrei a ela. O tempo passou na janela e só Carolina não viu. Ouvimos com o Chico Buarque dele, Carolina. Estamos no Natal, né, em pleno Natal, e vou fechar esse programa com um bloquinho de duas músicas que falam um pouco da religiosidade, desse aspecto mais espiritual, digamos assim, desse momento. Então vamos ouvir primeiro com Tim Maia, Padre Cícero, do Tim Maia e do Cassiano. E fechando então o bloco e o programa, Roberto Carlos canta dele e do Erasmo Carlos, Todos Estão Surdos. Bate-papo musical. La